alguém e me apaixonei. Tenho as marcas da desilusão, tenho que ter dó de mim. Eu acreditei demais no amor. Tenho as marcas da desilusão, tenho que ter dó de mim e do meu coração.